calor do sertão, marca de calor na mola do interior. Mas se mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor. Uma morena do cabelo grande, uma estrutura dessa acabou com o homem. Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e aí nasceu o amor. E o maduto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você encontra o nosso amor. Não se preocupa, nega, desistir não vou. Eu sei que você encontra o nosso amor. Não se preocupa, nem.